A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Tex. Olá, tudo bem? Estamos começando pra você ligadinho aqui nesta super rádio que completa você. Mais uma edição do nosso Programe-se. E eu sou Eronildo Tex, muito prazer. Estamos juntos aí até umas horas com música, bate-papo, alegria e muita diversão. E participação da galerinha, né? Pois é, o Roberão de Rio Grande do Piauí vai se dar bem na nossa primeira sequência. Pois é, hoje super segundona. Estamos juntos aí até umas horas com muita música e a sequência do meu querido amigo Roberto, né? Vamos lá então. Aqui o programador é você. Programe-se. Quando acorda de manhã, veja por meu jardim. Sinto o sol dourar a minha pele, que é tão bom. Sempre acordo de manhã, vejo a flor no meu jardim. Que bom ficar à sombra das mangueiras. Lembro muito bem de um tempo feliz, o mundo pertencia a gente, e era tudo demais. Aqui fica tudo assim, tão diferente. A solidão vem, leva meu sossego, minha paz. Esse amor que não sai, esse amor que não vem. Que saudade louca de você.

Participe, indique a sua sequência. Programe a sua @hotmail.com. Programe-se. Você conferiu, sou legal. E daqui a pouquinho a gente continua pra você ligadinho em todo o Brasil aqui na rádio que completa você. Dois palitos, eu vou lá e volto. Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Estamos de volta. Programe-se. Com o Eronildo Tex. Oi, tudo bem? Beleza? Estamos de volta com tudo aqui no nosso programa e sim na sua rádio. Ó, você que faz aniversário hoje, parabéns. Tudo de bom, saúde e paz, tá? Tá firme participar, entre em contato com a gente aqui no nosso Facebook. Aqui no nosso programa, tá bom? Facebook programa. Aliás, vamos lá então. Programa é a sua, @hotmail.com é o nosso e-mail. E no Facebook,